Vida luz é viver com Cristo. Longe da pistola tu não vai correr o risco de descer a 7 palmos de terra, trombar com a morte com o bolso cheio de pedra, bater de frente com carrasco, lamento. Sei que um dia acabará esse tormento de ver os manos envolvidos no crime. Se escolher o mundo, não vive, sobrevive. Quantos aqui, perto da palavra, longe do pecado, do fio da navalha, tu vai saber qual é a diferença de quem tá com Cristo, de quem tá com das trevas. O diabo tá louco por sua vida, não vai ser eu, parceiro, o próximo da lista. E vem as lutas, batalhas, olhar pro tempo. Me lembro bem, parceiro, no dia do sofrimento, Jesus olhou pra mim e me estendeu a mão. O novo homem, nova vida, pedi perdão. Quantos foram alvos de ciladas? Quantos foram encontrados caído na calçada? Ex-bandido no púlpito traz a profecia. No nome de Jesus, os mano não duvida. Vida luz, Jesus que me salva. Longe da farinha, longe das baladas, Deus cria, Jesus ilumina. A rota sai matando por causa da farinha. De fé vou sobrevivendo, longe desse mundo, dos pratos, dos conselhos que me levam mais perto do pecado, longe da vitória, do fracasso. Sem piedade, o diabo é covarde, mata pela grana, a dor virá no Hades. Quem vai ser? O joio e o trigo. Sair da porta larga, pisar no inimigo. Sem piedade, o diabo é covarde, mata pela grana, a dor virá no Hades. Quem vai ser? O joio e o trigo. Sair da porta larga, pisar no inimigo. Vencer, sair do mau caminho, as armas, os convites, a porta e os espinhos. Eu sei, pra que perder a sua liberdade com prato de farinha, ladrão na vaidade. Aqui os cara quer, os cara compra tudo: carro, droga, mulheres, o mundo. A ganância pelo dinheiro, sequestro, ação bem sucedida, uns passos pro inferno. Quantos morrem, quantos padecem? Quem sobrevive, adora o mestre. Não vou negar a Jesus como Pedro. Vou ficar firmão no dia do tormento. Quem vai pagar pelos seus pecados? Plantou a dor, castigo necessário. Vão descer uma pá de homicida, vão subir aqueles que amam a vida. Sem piedade, o diabo é covarde, mata pela grana, a dor virá no Hades. Quem vai ser? O joio e o trigo. Sair da porta larga, pisar no inimigo. Sem piedade, o diabo é covarde, mata pela grana, a dor virá no Hades. Quem vai ser? O joio e o trigo. Sair da porta larga, pisar no inimigo. Sem piedade, o diabo é covarde, mata pela grana, a dor virá no Hades. Quem vai ser? O joio e o trigo. Sair da porta larga, pisar no inimigo.